Olá, este é o Bloco de Notas, eu sou o David Rodrigues. Este é só um pequeno apontamento sobre o lançamento da Nikon D600 que foi lançada hoje. Eu não tive tempo ainda para ler na internet os resumos e as features nesta nova máquina, porque estou on the road e, como tal, não tive ainda tempo para ler os últimos lançamentos no mundo pré-fotoquina. Acontece que recebi as notícias através de uma pessoa que me disse que tinha sido lançada a D600 com um preço de US$ 2.400. E paralelamente também tinha sido lançada a nova Sony RX1, também com um preço na ordem dos US$ 2.700. Ora, a Nikon D600 é, por aquilo que me disseram, uma máquina fantástica. Pensei que a Nikon conseguisse colocá-la no mercado a um preço mais barato. Para além do mais, parece que o preço de US$ 2.400 na Europa se vai traduzir num preço relativamente alto, pelo que eu acredito que muitos consigam trazê-la dos Estados Unidos por 1.900 euros, por 2.000 euros, poupando assim algum dinheiro, mas vai ser, a meu ver, efetivamente um belo complemento para os fotógrafos profissionais que trabalham com as D800 ou a D4, e funcionará a D600 certamente como a grande segunda máquina para quem já tem D800, mas eventualmente será também a máquina que muitos fotógrafos utilizarão como corpo principal. Acredito que será efetivamente um sucesso de vendas. Ainda não será aquele preço abaixo dos 2 mil euros que agradará ao super amador que está a pensar dar o salto para o full frame, mas penso que haverá muitos tentados a fazê-lo. No que diz respeito à questão da Sony RX1, com a sua lente 35mm f2, é sem dúvida uma grande tentação para uma máquina de viagem que esteja sempre connosco, que seja aquela máquina que tem full frame, com todas as características de um full frame, e que ao mesmo tempo oferece provavelmente aquela que é a distância focal mais apetecível, que são os 35 f2, e portanto eu penso que será outra, que será uma máquina muito a ter em conta, pelo facto de ser muito compacta e ter apresentado bastante qualidade. Obviamente que quando saírem os primeiros reviews e as primeiras fotografias a sério e as primeiras opiniões, se vai ver se a parte ergonómica, a parte da ergonomia do software da Sony não a limita. É preciso ainda verificar questões como a velocidade de focagem e a facilidade de utilização por pessoas mais profissionais, que eu acredito que esta máquina tenha, mas é sem dúvida uma excelente alternativa para quem não estiver disposto a pagar os balúrdios que a Leica pede pela sua M. E, portanto, penso que será efetivamente uma boa solução. Mas, claro, nada disto ainda é definitivo, porque ainda não tive tempo para ler as características e os primeiros reviews, mas penso que serão bastante interessantes. Eu sou o David Rodrigues e este foi o Bloco de Notas.